só é loucura, mas eu vou te querer sempre por dentro, nem que seja só um momento de amor. Quero ser o teu segredo, aconchego no teu leito, por amor. Quero ser o teu desejo, teu amante, teu guerreiro, por amor. Se pintar um sentimento desses que mexe por dentro, por favor, não esconda o sorriso, que eu me guardo bem lá dentro, por amor. Coisas de amor, primeiro olhar, dor tão romântica, magia, brilho, brilhar. Oh, oh. Sei que é uma loucura, te querer só é loucura, mas eu vou te querer sempre por dentro, nem que seja só um momento de amor. Quero ser o teu segredo, aconchego no teu leito, por amor. Quero ser o teu desejo, teu amante, seu guerreiro. Pintar um sentimento desses que mexe por dentro, por favor, não esconda um sorriso, que eu me guardo bem lá dentro, por amor. Coisas de amor, primeiro magia, brilho, brilhar. Oh, oh. Sei que é uma loucura, te querer só é loucura, mas eu vou te querer sempre por dentro, nem que seja só um momento de amor.